tudo mudou. Assim começa o mundo novo pro sofredor. É tudo muito rápido, parece mágico. Isso é fantástico, filho, um sonho. Hoje do lado e na barriga eu ouvia, sentia mexer. Quando eu chegava do lado, isso é mó barato. Mas uma vida aqui que venha com prazer. Felicidade é brincar, correr, balançar, brincar de esconde-esconde no prédio amarelinha. A vida passa, dificuldades pintam. Absolutamente educação pra se virar. Estuda a gente, estuda a criançada. É muita palhaçada, é só vocês pra mudar. Pras mães que perderam seus filhos, não falo nada. Poucas palavras, é que mais falo nessas horas. Minha escolha é Giovanni, sim, com muita glória. Um dia você vai crescer, cê vai saber. Um dia você vai crescer, cê vai ouvir. Que você não precisa chorar pra aprender. Respeite seus pais, que o bem quer você. Um dia você vai crescer, cê vai saber. Um dia você vai crescer, cê vai ouvir. Que você não precisa chorar pra aprender. Ouve seus pais, que o bem quer você. Um ano, dois anos, você pega no colo, cê faz parar de chorar. Depois de cinco anos é outra fase, muda tudo, querendo tudo. Sem entender, aumenta as contas da gente. A criança merece respeito e direito de aprender. Assim que alega o governo, não é o que dá pra ver. Que eu vejo no centro, nos bairros, dificuldade, falta amizade, falta igualdade. E muitos sofrem o desemprego, toma conta. Os pais que cobram os filhos e batem, castigam, estressados com mundão. A música alivia a cabeça do cidadão. Gosta de algo, gosta de você, do mundo. Um beijo, um abraço na sua família já tá justo. Reflete o sentimento de amor absoluto. Tomando chocolate quente, um filme no escuro. Um dia você vai crescer, cê vai saber. Um dia você vai crescer, cê vai ouvir. Que você não precisa chorar pra aprender. Respeite seus pais, que o bem quer você. Um dia você vai crescer, cê vai saber. Um dia você vai crescer, cê vai ouvir. Que você não precisa chorar pra aprender. Ouve seus pais, que o bem quer você. E o mais legal é que criança é tudo igual. Os pais que educam, o sentimento é natural. O mundo fissura com os brinquedos de aventura. Vacila, ele pula, pensando quem vai voar. Você quem deu, você quem educa, você quem fuma, a tendência ele é fumar. Então pera lá, eu não vim classificar. O importante é o amor que você pode me dar. Assim caminha o mundo, assim caminha o justo. Longe dos absurdos que cê vê pela terra. Na favela ou no bruto, informação que impera. Realizo meu sonho curtindo com ela. Um dia você vai crescer, cê vai saber. Um dia você vai crescer, cê vai ouvir. Que você não precisa chorar pra aprender. Respeite seus pais, que o bem quer você. Um dia você vai crescer, cê vai saber. Um dia você vai crescer, cê vai ouvir. Que você não precisa chorar pra aprender. Ouve seus pais, que o bem quer você.